Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Leonardo Rosa. Eu sou Ricardo Muzilli. E esse é mais um Papo de Alambrado. 1, 2, 3, 4! E aí, Muzilli, tudo bom com você, cara? Foda-se chuva, foda-se gripe, foda-se o frio. Vai tomar no cu, Corinthians, que vergonha. Tá foda, hein, meu? Pelo amor de Deus. Tá foda, Corinthians, mais uma vez não jogou nada. Mais uma vez o ataque não fez nada. Mais uma vez a defesa falhou. E falhou mais bem. Uma vez, falhou bonito. E mais uma vez, perdemos um jogo. A diferença... E não marcamos um gol mais uma vez. Mais uma vez não marcamos um gol. E a diferença é que esse jogo não foi só um gol que tomamos. Foram quatro. A Portuguesa levou o jogo pro Mato Grosso do Sul. E lá o Corinthians perdeu 4-0, 3 gols só do Gilberto. Pediu música ontem, não? Cara, deve ter pedido, mas... Porra, nem sei que merda que ele pediu. Aí eu queria saber. Acho que o programa de hoje... Basicamente a gente vai falar disso, né? E a gente tentar entender aí, conversando nós dois, o que a gente acha que tá acontecendo, cara. Quero que você explique pra gente aí, se é que alguém é capaz de explicar, o que tá acontecendo com esse Corinthians. Acho que explicar não, acho que cada um vai dar o ponto de vista, né, cara? Vamos ver o que a gente consegue chegar aí num consenso. E porque... Falar a verdade, gente, tá difícil de entender, né? Acho que por tudo que aconteceu depois do jogo ontem e tal, da história do Tite, da entrevista, o Emerson e o Alessandro, acho que o programa de hoje tem que ser voltado a isso. Você quer começar com algum tópico que a gente separou? Ou vamos conversando? Cara, assim, na verdade, o resultado de ontem foi apenas um reflexo, né, do que já tá acontecendo, não é de agora. E acho que a gente precisaria, assim, mais do que o jogo de ontem, porque a Portuguesa jogou bem, fez o papel que cabe a ela fazer, entendeu? Não tem lance de arbitragem, não tem nada além do fato da Portuguesa ter jogado bem e o Corinthians ter sido uma lástima. Então, assim, acho que de repente seria interessante a gente tentar entender o que, que aconteceu, onde que aconteceu, desde quando que tá, que o Corinthians, campeão da Libertadores e campeão do mundo, não joga mais o suficiente, cara, pra, se não jogar bonito, pra pelo menos apresentar resultados convincentes e eficientes. Eu acho que a grande marca do Corinthians nunca foi jogar bonito, né? Pois é. Eu acho que foi raça, ter vontade. É, e eu sempre falo a característica dessa geração do time do Tite é 1-0 é goleada. Pois é, o único time que eu, na minha opinião, que eu vi o Corinthians jogando bem, que eu... isso bonito na minha cabeça, é do Parreira de 2002. Eu gostava muito de ver aquele time jogar, era bonito de ver. Só que eu acho que nós, como torcedores, eu pelo menos, eu não valorizo tanto. Lógico que é bonito você ver teu time goleando, teu time jogando bonito e tal, mas o mais importante pra nós é raça, é ter vontade. Sim. É ter vergonha na cara pra vestir essa camisa. Eu acho que essa camisa é muito maior que qualquer jogador que tá ali. Qualquer jogador que saiu dali também. E tá fazendo falta. Rapidamente ali do jogo ontem, eu assisti nem o primeiro tempo inteiro. Na hora que saiu o terceiro gol da Portuguesa, a gente conversou, você não tava podendo ver. Eu não assisti o segundo, você assistiu o segundo. Cara, foi ridículo. Eu larguei mão, eu tava muito puto. Fiquei puto depois do jogo. Então vamos tentar entender de onde começou isso. Você começa? Começa? Não, você pode escolhe. Começar, cara. Pode começar. O programa é seu. Olha só, eu vou dar meu ponto de vista. Da onde começou, na minha opinião, é o seguinte. Final do ano, você sabe que eu tive umas férias surpresas e prolongadas. E eu pude ficar vários dias ali do final do ano acompanhando o Corinthians, vendo programa de televisão na hora do almoço, à tarde, à noite, ficar vendo internet e tal. Do meu ponto de vista, o Corinthians parou na hora que gritou é campeão da Libertadores. Você acha que foi em julho do ano passado que a coisa mudou? Eu acho. Existe toda aquela história que durante o Brasileiro o Corinthians ia só lutar ali pra não cair e tal, garantir os pontos necessários. Realmente aconteceu isso, o time jogava meia boca pra fazer a preparação pro Mundial. Eu acho que foi muito bem feito, a gente não pode negar, tanto que trouxe o título. Mas o jogo da semifinal, cara, eu assisti isso ao vivo, pra mim foi uma vergonha, tá? Independente de um time já ter perdido pro Mazembe, eu não ia querer ver meu time cair na semifinal do Mundial. E o que eu vi, o Corinthians jogando naquela semifinal, cara, foi 1-0, foi sofrido pra caramba, a gente teve possibilidades imensas de ter perdido aquele jogo. O Corinthians jogou mal pra caramba. Aí passou de fase, aí veio o jogo do Chelsea. O jogo do Chelsea, realmente, eu gostei muito da postura do time, não foi o time que ficou retrancado, acho que foi de igual pra igual. Só que assim, ganhou de 1-0, bacana, legal. Só que acho que foi um rompante, igual foi a final do Campeonato Paulista, igual foi a final da Recopa, igual foi talvez o jogo de volta contra o Boca, que apesar de juizada e cara perdendo o gol, o time, eu acho que ali ele teve vontade ainda, entendeu? Então acho que depois da Libertadores, na minha opinião, começou. Só veio acumulando, acumulando, até crescer a bola de neve e chegar onde a gente está hoje. Uhum. Na minha opinião, com sério risco de rebaixamento. Eu não tô nem preocupado com vaga mais a Libertadores nem Copa do Brasil, só não quero ver meu time cair. É. Porque jogando esse futebol do jeito que tá, a chance é grande. É, e aquela, então, né? Assim, são 6 pontos, né? São 6 pontos e uma galera colada, cara. Sim. É uma galera colada, tem um monte de gente. A gente tá muito perto. Não tem que ficar. Eu acho que não é o momento de ficar fazendo festa de 103 anos em estádio novo. Eu acho que é o momento da diretoria sentar e cuidar do time. Vai lá. Não, então assim, eu acho que começou ali, cara. Começou depois da Libertadores. Eu acho que pós-Libertadores é normal o time ter uma queda. Você pode pegar esse ano, o Atlético Mineiro teve a queda, hoje já tá em quinto. Só que o último jogo que eu vi o Corinthians, ou talvez o último campeonato que eu vi o Corinthians jogando de forma decente, pra mim foi a Libertadores. O que, que você acha que aconteceu? Você acha que os jogadores estão com falta de vontade? Você acha que é o time que já ficou muito manjado? Ficou previsível o padrão tático do time? Ou já enjoaram do Tite, estão fazendo corpo mole? Ou é para queimar jogador que veio valendo muito e não jogando nada? Olha, hoje eu vi uma entrevista, o programa do Trajano, eu vi via internet, ele fez uns comentários falando do Corinthians, que é bastante coisa que eu penso. É, quando você diz falta de vontade, cara, eu acho que a falta de vontade se alia, ao meu ver, um pouco de soberba dos jogadores. Ganhamos Libertadores, ganhamos Mundial, somos os melhores do mundo, já ganhamos tudo que tinha que ganhar. Eu acho que teve um pouco disso. Teve, talvez, muito. Não só de jogador, como de torcida, como a gente já falou, né? Eu acho que vale ressaltar que a gente sempre criticou uma torcida rival por ser soberba, por sempre achar que são soberanos. Quando na verdade a gente caiu no mesmo rumo, né? Uhum. Eu acho que demorou muito pra torcida acordar. Já deveria ter acordado faz muito tempo, entendeu? Por isso que eu falei desde o começo que os 2 títulos que o Corinthians ganhou ia servir só pra camuflar a fase. Então assim, tem falta de vontade, sim. É, não justifica. É um time que paga bem, paga em dia. Coisa rara hoje no futebol brasileiro. Tem um pouco de falta de vontade. Querer derrubar técnico, eu acho que isso existe, uma coisa, eu até falei, porra, que Tite caia de uma vez, então que ele peça demissão, foda-se, mas cara, não justifica. Mas é um você cara acha que montou que, o time. Mas você acha que esse é o motivo, um dos motivos, os caras estão querendo derrubar o Tite? Pois é, aí entra uma história meio estranha, porque se o cara quer, de repente, derrubar o técnico, os jogadores blindaram, como estava escrito na mídia hoje, o Tite. Aí não dá para entender, sabe? Aí demonstrou, na minha opinião, falsa ou não, mas na minha opinião demonstrou um pouco de união do time. Um pouco não, até bastante, entendeu? Agora, um outro lance muito importante é o seguinte, que você comentou que eu também concordo. O time virou manjado, entendeu? O Corinthians está jogando assim desde 2010, 2011, né? Não 2010, assim, que foi o ano que a gente ganhou o Brasileiro, da mesma forma. Sim. Se tornou manjado, entendeu? Aí eu acho que foi uma falha do Tite de não conseguir bolar uma outra forma de fazer o time jogar, que eu acho que agora ele vai ter que fazer. Entendi. Ou pega o bonezinho e vai embora. Em relação ao jogador que vem ganhando muito, eu acho que até rola um pouco de ciúme, sim. A gente ouve falar aí que tá quebrado o time, que tá rachado, né? O elenco, que não tá mais aquela família. É, parece que a gente tá com o nosso trezentinho agora, né? É. Quando o São Paulo contratou o Ricardinho, os caras jogavam a bola pra ele e falavam, se vira porque você é o trezentinho, porque o cara ganhava 300 mil por mês. E tem nego ganhando 700, parece, né? Pois é. Eu acho que pode ter acontecido isso, sim, cara. Só que, dando nome aos bois, tudo bem que o cara nunca foi assim, unanimidade no Milan. Mas eu acho que o Pato, ele tem uma técnica, assim, cara. Eu acho que a gente não pode. Eu não tô falando que ele é o melhor cara do mundo, do Brasil hoje, não sei. Mas eu acho ele um baita de um jogador. Como a gente já conversou aqui também, eu já acompanhei o campeonato italiano. E acompanhei, não, acompanho. Então, assim, tipo, eu sempre gostei dele. Até quando contratou, achei uma baita contratação. Uhum. Talvez 40 milhões fosse muito. Não sei, entendeu? Talvez o Milan deu graças a Deus que o Corinthians aceitou pagar isso. Só que assim, o cara fisicamente, até ontem, eu tava passando isso, ontem, ouvi hoje, não lembro. O cara falando, o preparador físico do Corinthians, falando que ele tá no auge da forma física dele. Só que forma física não convence torcida. Tem que fazer gol. Claro. Entendeu? Então assim, eu não acho justo hoje, cara, culpar só o Pato. Se fosse, talvez, 1, 2, 3 meses atrás, eu culparia só ele. Só que o time não tá jogando, cara. Se o cara joga como atacante, cadê o meia pra fazer a bola chegar nele? O Corinthians não tem isso hoje, cara. Então eu acho injusto só meter o pau no Pato, entendeu? Eu acho que é uma falta de vergonha do time inteiro, cara. O time não tá jogando. Até o Gil e Ralf que a gente vê elogiando, eu não vi um cara elogiando o Gil e Ralf do jogo de ontem. Não posso falar porque eu não assisti o jogo inteiro, então... Bom, o Ralf... Mas assim, eu também os dois não gols vi, eu achei não, falha do Gil. Eu também não vi o jogo inteiro, então acho que assim, não daria pra falar do Ralf. Porque o Gil, do pouco que eu vi, do pouco que a gente ficou sabendo que aconteceu, pelo amor de Deus, né? Pois é, os dois gols eu vi, eu achei falha dele, tá? Até antes de sair o primeiro gol, quando saiu o primeiro gol, eu te mandei mensagem, falei, cara, eu achei que o time tava jogando bem, o time tava apertando o Português, só tinha do Corinthians, do meu ponto de vista. Aí tomou o gol, parece que o time tá nervoso, cara. Tomou o gol, você perde. Uhum. Cara, isso me lembra 2007, cara. Isso é problema. Tomava gol, o time se perdia. A questão é, será que o Tite vai conseguir reverter isso? O que você acha? Competência eu acho que ele tem, ele provou isso, cara, a gente não pode negar. Uhum. Um cara que trouxe os títulos, né? Só a questão de 5 títulos, ele poderia ter sido um Muricy, ganhou 3, 4 paulistas, mas não, o cara ganhou brasileiro, paulista, mundial, Libertadores e Recopa. Eu não conto muito a Recopa, mas é título. Sim. Então assim, competência o cara tem, entendeu? Ele sempre foi, como você falou, 1-0 goleada. Cara, eu tô sentindo falta dessas goleadas. Pois é. Eu vou te falar uma coisa. Ontem, jogo de rival. Cara, o Grêmio jogou atrás o jogo inteiro. Um lance matou o jogo, mas ganhou, cara. 3 pontos, é vice-líder. Entendeu? Na atual conjuntura, o Corinthians tinha que se ligar disso, cara. Eu achei que deu a impressão, não sei, pelo menos até o momento que eu vi, que o Corinthians, ele ficou tão nervoso que quando ele tomou os gols, ele foi pra cima ao invés de, não, pera aí galera, vamos pôr a bolinha no chão, vamos acalmar. Não, ele queria foi afoito, cara. E o time não tem jogador bom pra isso, cara. O time parece que teve todo estabanado, na verdade, né, cara? E tá assim faz tempo, cara, não é só ontem, não. Acho que não é justo queimar o Gil e o Ralf por causa do jogo de ontem. O Gil falhou nos 2 gols, entendeu? Só que acho que queimar eles, não. Não queimar, mas assim, fez uma partida péssima ontem. Não só uma partida no quesito técnico, né, cara? Porque, pô, o cara foi expulso por uma cotovelada besta que ele deu no cara. Tudo bem que não pegou no rosto, o cara fez aquele dramalhão todo, ele deu uma cotovelada no peito do cara. Não precisava disso, entendeu? A bola tava aí. Ele tava com a bola, tava ali quase no meio de campo, não tinha necessidade alguma de ter feito aquilo. Então, assim, tudo bem, joga bem, porra. Pra mim é o melhor zagueiro do ano, pelo menos, dentro do Corinthians, sim, entendeu? Isso é fato, isso aí não vai mudar. Só que ontem parece que assim, foi infectado, entendeu? Infectado pela falta de vontade, pela falta. Perdeu a técnica, parece que perdeu a técnica igual os outros jogadores perderam. Igual muitos outros jogadores que a gente sabe que joga bem, que tem potencial pra jogar melhor do que estão jogando ali e não estão fazendo nada. Não dá pra entender, cara, porque eu te falo assim, por exemplo, que eu vejo que o Corinthians parou no tempo. Um grande exemplo pra mim é o próprio Sheik, cara. O Sheik fez um primeiro semestre ano passado pra mim impecável. O cara foi super decisivo. E não só pela final da Libertadores. O cara matou pra mim a semifinal na Vila Belmiro com aquele gol. E quase matou o Corinthians sendo expulso, tudo bem. Mas, cara, matou o jogo ali. A gente ganhou com o golaço dele. Uhum. Segundo semestre, o cara não fez porra nenhuma. O Mundial, pra mim, ele foi a raça. Beleza, não podemos criticar, a gente gosta disso. Mas ele foi, eu lembro bem, cara, dois lances super fominha, que tinha Guerreiro livre, ele preferiu chutar. E pelo que eu li também do jogo de ontem, não só ontem, mas é uma coisa que eu venho criticando ele há bastante tempo, ele quer resolver tudo sozinho. Eu acho que não é por aí. Aí você tem uma chance de, querendo ou não, de tudo bem que ia ficar 3-1, bota o bonitão do Guerreiro pra bater o pênalti, o cara me perde. É uma draga do caramba também, né? Uhum. Pois é. E assim, o jeito que bateu também parece que foi aquela, né? Ah, tá bom. Vamos. Se perder, tudo bem, entendeu? Me lembrou muito, sabe o quê? Pênalti do Roger em 2005. Chinelinho. Pois é. Aquele pênalti que ele bateu pra derrubar o Passarella contra o Juventude na Copa do Brasil. Sim. E não foi, tipo assim, a bola não foi pra mesma direção. O Roger deu um chutão pra cima. Mas você via que. Inclusive a reação, né? De tipo, ah, tudo bem. Tipo, depois a gente faz outro. Eu acho assim. Eu sempre gostei de um comentário que eu ouvi até de 2005 do Tevez. Que ele metia o pé no meio do gol alto, cara. Ele brincava, ou falava sério até, não sei. Cara, chuta forte no meio do gol, na altura da cabeça. Porque se não entrar, vai bater na cabeça do goleiro e vai sobrar pra você de novo. O cara tem razão, cara. Cara, o time tá mal, enche o pé no meio, cara. Claro. Enche o pé, cara. Entendeu? Só não vai isolar a bola pra cima também. É. Mas assim, cara, o chutinho que ele deu, cara. Eu não sei, cara, é aquilo que você já falou, eu também concordo. Se é neguinho que tá querendo derrubar a técnica, manda esses caras embora, bicho. Pois é. Eu acabei de ler uma coisa aqui do Neto que entra justamente nisso que a gente tá falando. Ou o Tite acorda, ou tchau, cara, vai embora. Só que ele falou uma coisa no final importante. Ele deu o palpite dele. Tá na hora da diretoria acordar, do Gobi acordar, dia do Gaspar fazer valer o que ele tem ali de cargo. Porque, comentários dele, mandando 3 ou 4 ou 5 embora, o Corinthians volta ao normal. Quem falou isso? Ele não, o Neto. Ah, o Neto. Ele não falou de dirigente, não falou de técnico, ele falou de jogador. Sim, sim, mas é o que a gente comentou, acho que na semana passada, né, cara? O problema é aquilo. É que assim, muitas pessoas também estão focadas no seguinte, em querer que o Tite caia fora, ponto. Pelos resultados e tudo mais. Eu já não vejo dessa forma. Não acho que o Tite não tenha culpa em tudo que vem acontecendo. Ele tem a parcela de culpa dele. Claro. Sim, que tem. Escala mal, faz alguma escala coisa. Escala mal, não tem critério. Não tem critério na questão do grupo que vai manter, entendeu? Primeiro dispensa Jorge Henrique, dispensa Chicão, e aí depois fala que não tem elenco. Depois fala que não vai, todo mundo pressionando o cara pra botar um volante, todo mundo vendo que Y não tá jogando porra nenhuma, Maldonado não tá jogando porra nenhuma, todo mundo bota o Jocinei, não que ele seja a solução de todos os problemas do Corinthians, mas é uma opção a mais que tem e que nunca foi testada. Aí ele usava como desculpa o fato de tipo, não vamos queimar o jogador tem que entrar no seu momento, não sei o quê. Aí pega ontem, o jogo já aquela draga, 3-0 já pra Portuguesa. O que ele fez? Botou o Jocinei. Porra, cadê o... Me colocou como lateral esquerdo, né? E acabou jogando na zaga, porque o final foi Ralf e Jocinei na zaga. Olha a situação que foi o jogo ontem, cara. Ele se mostrou tá perdido, né? Perdidinho da Silva. Então, assim, ele tem a parcela de culpa dele. Mas não dá pra jogar toda a culpa em cima dele também, porque a gente precisa entender o que realmente tá acontecendo lá dentro, até que ponto, qual é a parcela de culpa dele, qual que é a parcela de culpa dos jogadores, por exemplo. Esse lance de... porque assim, alguns falam o seguinte, não, estão fazendo corpo mole pro Tite cair. Outros já falam assim, não é corpo mole pro Tite cair. é que tem uma panelinha de jogador ali que está acomodado e que é amigão do treinador. Então vai fazer o contrário, vai fazer com que ele fique. Porque se entrar outro, os caras vão pro banco. Então a gente acaba ficando meio perdido em saber o que realmente tá acontecendo. E ninguém fala nada, entendeu? Teve aquela coletiva ontem lá, que eu achei ridículo isso. O treinador, que ainda continuou sendo treinador, não subiu para dar entrevista. E vieram dois jogadores falar no lugar do treinador e falar que estão com ele, que o grupo está unido, aquela mesma conversinha de sempre, que os jogadores são unidos e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí a gente não entende até que ponto essa união existe mesmo, ou até que ponto é tudo conversa fiada, entendeu? Ou de até que ponto união de quem, né? É, de quem com quem. Porque o que dá a impressão é que é a união dos caras mais velhos ali, Alessandro, Sheik, Danilo, com caras o treinador. Que estão mais tempo, Fábio Santos, caras que não justificam estar jogando. Sim. Danilo não apresenta futebol bonito faz tempo já, cara. Esse ano esquece, ele não apresentou nada, entendeu? O Sheik a gente já falou, Alessandro ficou velho tanto que está na reserva. E é isso que dá a impressão. Talvez exista a união desses medalhões com o técnico, né? Uhum, pois é. E a gente não consegue entender essas coisas. O caso das dispensas mesmo, tudo bem. O Jorge Henrique foi um problema disciplinar. Não dá mais para manter o cara ali por uma questão de disciplina. Cara, eu entendo. Mas assim, corram atrás então de uma opção à altura. Não aconteceu, o que ele fez? Ele tentou transformar o Romarinho no Jorge Henrique. E o Romarinho não é Jorge Henrique, cara. A característica do Jorge Henrique é muito dele, cara. Tanto no ataque quanto na defesa, entendeu? Ele quer que o Romarinho marque igual o Jorge Henrique, que roube a bola igual o Jorge Henrique, que vá pra cima. Não, mas me fala hoje no Brasil quem joga igual o Jorge Henrique. Eu não vejo ninguém. É uma característica dele, cara. Então o Corinthians tem que mudar o jeito de jogar. Pois é, porque o Jorge Henrique não tá mais ali. Entendeu? E na boa, o Romarinho, cara. É outro também. O que, que é o Romarinho? O Romarinho é o gol de empate contra o Boca na Libertadores. Só. E os gols contra o Palmeiras. Conta. Não conta, porra. Se o mundo acabasse lá, contaria. Mas não acabou, pois né, cara? Pois é. Verdade. Se ele fizesse... Se ó, o futebol no Brasil vai acabar ali. Beleza. O cara foi lá, fez gol de empate que pode ter ajudado o título. Pois é. Mas não é só isso. Continuou, cara. Continuou e eu quero ver o time jogando bem. Continuou e o time parou, entendeu? Aí eu acho que tem uma falha grande da diretoria, que você falou de, beleza, tirar o Jorge Henrique, deveria ter feito uma contratação não pra suprir, porque é o que a gente falou, eu não vejo ninguém jogando igual a ele, mas assim, pelo menos ter contratado gente decente, né? Sim. Paulinho saiu, já se imaginava isso, né? Uma outra coisa, sinceramente, eu achei uma grande cagada ter deixado o Chicão sair. Eu não concordei. Eu gosto muito do Chicão, do futebol dele. Querendo ou não, era o único cara que a gente tinha ali que sabia bater falta. Tudo bem que fazia maior cara que não fazia gol e falta, mas era o único, entendeu? Mas não é só por isso, não. Eu acho que ele é um baita de um zagueiro, cara. O Gil veio pra suprir Leandro Castan, cara. Aí você tira Chicão, você vai ter o Felipe, que esse ano, pra mim, os jogos dele eu odiei. Achei péssimo o desempenho dele. E você tem o Kleber, que nós vamos descobrir, acho que é quarta-feira, né? Vamos ser obrigados a descobrir também, né? Porque é a zaga do time... Reserva. Do time de quarta. O Paulo André... tomou amarelo, tá suspenso. Gil foi expulso. Ou seja, Felipe, Kleber, e se alguém machucar, vai o Ralf. Ralf? Vai o Ralf, pois é, vai o Ralf. É foda, parece que assim, o planejamento foi feito meio que a esmo, entendeu? Parece que o planejamento feito foi assim, não, esse ano nós vamos ganhar tudo de novo e deixa os caras lá e beleza. Só que as coisas não acontecem assim, ainda mais numa equipe de futebol, você não pode fazer um planejamento dessa forma. Eu acho o seguinte, sinceramente, o título da Libertadores para mim ainda era resquício da direção do Sanches para mim. Com certeza ele tem e teve muitas falhas, mas eu acho que ele foi uma direção, um presidente que revolucionou não só ele, a equipe dele. A gente usa ele como nome porque é o cara que representa. Mas, na minha opinião, o Gobi é um puta de um cara arrogante. Não que o Sanches não seja, mas o Sanches é aquele jeito, cara. A gente sabe que ele é daquele jeitão, que ele fala o que ele pensa, certo ou errado ele fala. E eu particularmente gosto de gente assim, se ele tá certo ou não. Pode ser político ou não, enfim, sei lá. Mas tudo que é entrevista dele eu gosto. Agora o Gobi, cara, ele já entrou se achando que não sei o quê, porque Libertadores não sei o quê. Eu não sei, cara. E tá aí. Esse ano era o ano dele inteiro, né? Porque é como eu penso, ano passado foi um resquício do trabalho ainda do Sanches. E esse ano o Gobi poderia... Eu acho que o que falta... E ele só fez merda. Acho que o que falta nele é a questão... como é que eu vou dizer? Aquela questão política mesmo, entendeu? Acho que a gente não consegue ver nele um cara que trabalha politicamente falando igual o Sanches trabalha. O Sanches dá pra... E faz diferença. É, claro. Isso. Muita diferença. Qualquer ramo do... A impressão que dá é que... Eu sou delegado, cala a boca. Não tem aquele tino, vamos dizer assim, aquela malandragem que precisa se ter dentro da política e principalmente dentro da política no futebol, né, cara? E particularmente, pega os momentos ruins que o Corinthians passou, principalmente da época do Sanches, o jogo do Tolima, cara, ele dava cara pra bater. Você tá vendo o Gobi aparecer? Não vi nada, cara. A única coisa que eu vi falar do Gobi é que ele tá indo assistir os treinamentos do CT, cara, de boa. Eu não vejo cara, o cara não bota a cara ali, não. Pois é. Entendeu? Então, pra mim, ele tá sendo um péssimo presidente, na boa. Ah, mas foi campeão da Libertadores, gestão dele. Eu acho que é resquício do Santos ainda. Uhum. E, cara, e agora? O que fazer pra esse resto de ano? Lutar pra não cair, cara. Eu acho assim, se eu não... Cara, acompanhei, tentei acompanhar hoje o dia todo. Dava uma olhadinha na internet durante o dia. Agora à noite eu dei uma olhada, não achei nada, mas se rolou realmente, eu sei que você já falou que você não concorda, mas se rolou essa reunião hoje de jogadores, que realmente sirva para mudar a postura. A gente tem pouco menos aí de 30 dias pro jogo de volta do Grêmio da Copa do Brasil. Cara, eu acredito nesse time, eu acho que a gente tem jogador bom, a gente não pode falar que a gente tem um elenco ruim, cara. Entendeu? A gente tem elenco bom, sim. É minha vez de falar bonita, quiçá o melhor elenco do Brasil. Uhum. Não sei, entendeu? Pode ser que seja. Foi um time que ganhou quase tudo ano passado e praticamente 90% dos jogadores estão ali ainda. Então, cara, é um baita de um elenco. É um time que sabe jogar, sabia pelo menos. Então, eu acho assim, hoje, atualmente, fugir da zona de rebaixamento, cara. É triste, mas tem que falar isso. Se serviu essa reunião, que eu vejo isso com bons olhos, se realmente rolou, se for pra lavar roupa suja, que neguinho tenha dado então dedo na cara um no outro, entendeu? Se aconteceu isso, eu acho que ajuda. Nosso amigo Emerson Sheik, Márcio Pacheco, falou que quarta-feira vai ser outro Corinthians. Concordo com você, por que não foi antes isso? Mas foda-se, vamos viver o presente. Então que volte a ser Corinthians. Se voltar, cara, eu acredito em título, sim, da Copa do Brasil. Se voltar, mas não é um jogo. Até lá a gente vai ter bastante jogos aí. Até ter o jogo de volta. A gente vai poder analisar melhor isso. Entendeu? Então, assim, se voltar, cara, vão faltar 5 jogos pra ser campeão da Copa do Brasil. Eu acredito. Apesar que a gente não vai ter mando de campo, né? Por causa dos... esse ano já era, né? Por conta de um monte de otário. E ontem fizeram mais cagada, pegou e jogou uma garrafa d'água lá no Bandeirinha. Porra, vai se fuder. O Corinthians sendo punido, em dia sim, dia não, o Corinthians é punido por causa desses idiotas. Aí vai mais um otário lá e faz uma besteira dessa. Já falaram, já, aquele Paulo Schmidt lá, aquele cara da STJD, já falou. assim, já vou apresentar denúncia essa semana, e a tendência é que pegue mais 10 jogos, porque já é reincidente, não sei o quê. Porra, cara, é palmeirense infiltrado, filho da puta desse, só pode, cara. É o mínimo que, porra, a gente espera, né? Porque eu acho que o torcedor de verdade não vai fazer isso. Se fuder, meu, tá acontecendo direto, toda semana estão punindo, vai um filho da puta desse e faz uma besteira dessa, pô, vai tomar no cu. Você até poderia, não tô falando que é certo ou que o cara teria razão, mas você até poderia falar, ah, o cara ficou nervoso com a situação do time. Cara, você tá vendo que teu time tá se fudendo, que tá sendo jogado fora, não tá conseguindo jogar mais dentro de campo, tá sendo punido. Porra, você vai fazer isso, cara? Vai jogar lá no CT, garrafa. Claro. Então, porra. Entendeu? Vai lá pichar igual fizeram. Até achei sacanagem pichar a loja do Corinthians, meus caras, não tem nada a ver tá com lá isso. No clube, né? Picha carro de jogador, tá lá no cara. Clube. Isso aí. Ah, mas eu acho que não tem nada a ver. Também achei exagero, entendeu? Agora pichar muro do CT, brigar com o jogador que tá saindo, eu acho que vale sim, cara. Tem que CT, não bater, CT, não violência. Jovem, lá em Guarulhos é longe pra caralho. É mais fácil ir no Parque São Jorge, né? Eu iria pichar o Parque São Jorge mesmo. Mas assim, prejudica? Claro que prejudica. Os caras vão ter que pintar, vão ter que limpar, entendeu? Só que assim, não prejudica na esfera do futebol, entendeu? O Corinthians não vai voltar a ter um mando de campo agora. E volta a ficar avisado. Volta, né, a ficar avisado. A gente já começou a ficar avisado depois do rolo que deu na Bolívia, né? Mas enfim. Então assim, se servir, cara, eu acredito que o time possa brigar por mais coisas. Brasileiro esquece, entendeu? Pra gente ficar numa posição mediana aí, talvez. Mas, cara, se voltar a ter gás, voltar a ter vontade, por que não pensar em título? Time a gente tem, falta vontade, entendeu? Agora, se não, cara, no primeiro momento, vamos pensar em sair, fugir da zona de rebaixamento, porque tá ali, cara. Eu acho que, assim, pra esse ano, eu acho que já era, eu acho que tem que começar a fazer planejamento já pro que vai ser o time no ano que vem. Tem que ver já quem que vai dispensar, se possível o que já der, já dispensa. Ibson, Maldonado, manda embora, fala assim, meu, obrigado, não deu, ou fica treinando aí, procura um clube, vai procurando um clube. Mas acho que o contrato deles é até o final do ano, né? Tipo, então, mas assim, já deixa claro, entendeu? Já fala, tipo, senta todo mundo, e todo mundo mesmo, é diretoria, primeiro diretoria, senta entre eles e conversa. Vamos manter o treinador? Não vamos manter o treinador? Vamos pelo menos tentar ver se o treinador tem interesse em continuar no ano que vem ou não? Ah, vamos manter. Ah, a diretoria quer manter o treinador quer ficar. Beleza. Então, treinador, senta aqui, vamos conversar. Quem que a gente vai mandar embora? A gente acha que tem que mandar fulano, beltrano e ciclano. Quem que você quer que a gente traga, quer que a gente tente pelo menos trazer para cá? Nós já estamos trazendo esse fulano do América, esse fulano do Bragantino. Tá bom para você? Dá para não o cara chegar e vestir a camisa, mas dá para trabalhar com esses meninos, com esses caras, e eles apresentarem alguma coisa boa no que vem? Ah, não, beleza, vamos fazer assim, assim, assado. Então, ó, não conte mais com esse jogador, vá, escolha esse jogador, vai treinando o time aí pro ano que vem, e, meu, segura a bucha, atinge logo a porra dos 45 pontos, entendeu? E vão trabalhar 2014, e foda-se o resto, cara. Foda-se, não vai ter Libertadores ano que vem, isso aí é de menos, Libertadores que se foda, entendeu? O importante é fazer o Corinthians voltar a ser Corinthians. Antes de tudo, cara. Antes de tudo mais. Projetando 2014 é isso aí. Hoje mais uma pessoa. Cara, eu acho que foi aquela matéria que eu te mandei do UOL, inclusive, né? Que o Osmar Stab, ele fala, né? Que parece que o Tite não vai renovar mesmo e o Mano vai vir. Cara, independente de quem venha, independente se Tite vai ficar ou não, eu acho que é isso aí. Cara, você quer ficar? Quero. Então, beleza, diretoria. Ele deve ficar? Deve. Então vamos planejar. Claro, 2014. Não vai esperar dezembro. Não, não quero ficar. Vai acabar o campeonato, sei lá, acho que é dia 5, 6, geralmente termina em dezembro. Cara, se acabar dia 5, sei lá que dia que vai ser, mas se acabar dia 5, cara, dia 6 apresenta o um novo técnico. já para montar time, para quando começar a temporada, a gente já botar cara para treinar. Ano que vem vai ser foda, cara. É, vai ser calendário espremido pra caramba, cara. Se o Tite não quiser ficar, já acerta com alguém, já junta com alguém. O Bayern fez isso com o Guardiola. O Guardiola ficou um ano esperando o outro treinador sair lá, entendeu? Foi meio temporada, já acerta com alguém e fala assim, amigo, vamos pensando em nomes, entendeu? Pra gente trazer, pra gente dispensar. Vai analisando o grupo, que vai ser você, e tipo, acabou o contrato do treinador atual, você já vai assumir a bronca e já tem que assumir assim. Chegando, entendeu? Não esperar. É, cara, esse é profissionalismo, claro, né? Eu acho que tem que parar com a putaria do Brasil, porque que é bem isso mesmo. Cara, não vamos discutir se é bom ou não, entendeu? Mas assim, se for pra semana, cara, então vai ser você, começa a analisar o grupo. Se for ele mesmo, se já tiver previamente acertado, eu acho que ele deve estar acompanhando. E deve estar vendo a cagada que ele fez de aceitar. Mas assim, cara, então já pensa no ano que vem. Sim. Tite, tchau, valeu, obrigado, você entrou pra história. Beleza, mano, hoje você tá começando. Se vira. Dá seus pulos porque não tá trabalhando de graça. É. Cara, porque querendo ou não, ano que vem a gente vai ter o nosso estádio, né, cara? Então eu queria ver um time vibrante lá. Do jeito que a torcida tá ajudando, não vamos jogar nem vamos jogar time. Depois da Copa de 2018, o Corinthians estreia na arena. Puta que pariu, viu? Hoje saiu uma notícia no site da ESPN apenas, né? A gente, à tarde, o que era uma sondagem, a ESPN, por enquanto, né, hoje, dia 30 de setembro, agora às 9h47 da noite, é o único site que confirmou a contratação do meia Rodriguinho, do América Mineiro. Parece que já está tudo acertado. O Corinthians teria pago R$5 milhões por 60% dos direitos do jogador, que é esse percentual do banco BMG. E aí os restantes, os 40%, é do clube capivariano. Alguma merda de clube lá de Minas Gerais. E ele deve estar acertando e chegar nessa semana aí e já podendo defender o Corinthians, porque acho que a janela de contratação interna, ela tá aberta ainda, né, pelo que você tava falando. Pelo que eu entendi, acho que é mais 5 dias. Então, teria essa semana. Teve o Diego Macedo, que a gente comentou na semana passada, mas que até agora não tem nada oficializado, não sei que pé que virou. Mas os outros sites não confirmam também a contratação do Rodriguinho. Acabei de passar de novo aqui e ninguém confirmou. Diz que até quarta ele assina. Mas, tipo, basicamente assim, já é do Corinthians, só que assina até quarta. Mas como a gente já viu essa novela... A ESPN já diz o contrário, né? Já disse que gravou. O Corinthians já pagou até os R$5 milhões pelo jogador. Vamos ver. É assim, um jogador da Série B, não conheço. Não é novo também, igual, assim como o Diego Macedo, já tem 25 anos, né? Mas passou pelo Bragantino, jogou o Paulista de 2011 pelo Bragantino, depois foi pro América, e de 2011 pra cá tá lá no América Mineiro. Ele quase foi contratado por um clube lá do Catar, mas a negociação não deu certo, por questão de passaporte, acho que forma de pagamento também. Aí melou, o Santos teve interesse nesse ano, acho que no primeiro semestre, em contratar esse jogador também e não conseguiu. E o Corinthians agora fechou aí com o Rodriguinho para fazer parte do time aí a um meia. Eu acho que realmente a gente está precisando de meia. Danilo, a gente já falou aqui, não está jogando bem. O Douglas tem jogado bem, razoável, mas não o suficiente para falar que ele é o meia que a gente precisa. Renato Augusto é um canelinha de vidro, está mais parado do que jogando. Então eu acho que precisa ter mais alguém aí para fazer um barulho no meio e armar jogada para esses atacantes do cacete fazer algum gol, né? Porque, porra, 8 jogos já sem marcar gol. Você sabe o que eu li hoje, cara? Esses cálculos matemáticos malucos? Que o Corinthians está precisando de 2.462 passes para fazer um gol. Ah, esses negros que não tem o que fazer, tá? Não, mas eu achei interessante, cara, porque tipo, o Cruzeiro precisa de 109, o Corinthians de 2.462, cara. Não, é uma crítica ao time, não tô falando, entendeu? Cara, que absurdo. Que ataque que é esse, ataque, cara? De merda também. Então é isso aí, vamos ver o que, que vai virar esse Corinthians aí. A gente tem jogos já quarta-feira, né? Enfrenta o Bahia na quarta-feira e depois no domingo enfrenta... Cadê minha tabelinha que já saiu daqui, cacete? Quem que vai enfrentar? Diga aí. Domingo, Atlético pois Mineiro. Pois é, Atlético Mineiro. Vamos ver o que, que vai virar o Corinthians, o que, que o senhor... Se o que o Dr. Emerson Sheik falou, que na quarta-feira a gente já pode esperar um outro Corinthians, vamos ver até que ponto isso é diálogo de quem realmente está pensando nisso, ou se é só discursinho aí para tentar passar, para não apanhar. Né? Vamos ver então. É isso aí. Mãe de Ná. Muito bem. Agora acho que passado esse momento negro do programa, o programa foi bem pesado hoje. O ânimo acho que deu para notar que não estava dos melhores. Vamos tentar melhorar um pouquinho isso aí com o troféu Mãe de Ná. Mas antes, daquele jeito, Buzilão, explica aí para quem ainda não conhece o que, que é o troféu Mãe de Ná. Palpites de todos os jogos da rodada, do meio de semana e final de semana, quando isso acontecer. É, você dá o seu palpite, eu dou meu palpite, a gente deixa gravado e tem uma tabelinha aqui. Acertou o placar exato. Ah, o jogo, você dá o palpite 2-0, o jogo é 2-0, você ganha 3 pontos. Ou se você acertar quem ganhou, ganha 2 pontos. Certo. E assim vai. E agora essa rodada foi uma draga. Como é que foi, meu amigo? Diga aí. Cara, eu vou passar rapidamente os jogos. Botafogo, Ponte Preta, nós dois erramos. Náutico, Coritiba, nós dois erramos. Goiás, Fluminense, nós dois erramos. São Paulo e Grêmio, nós dois erramos. Flamengo e Criciúma, eu só acertei o vencedor. 2 pontos na caixa pra mim. Bahia e Vasco, nós dois erramos. Português e Corinthians, nós dois erramos. Atlético Mineiro e Santos, só acertei quem ganhou. 2 pontos na caixa de novo para mim. Inter e Cruzeiro, nós dois acertamos quem ia ganhar, que é o Cruzeiro, campeão brasileiro de 2013. E Atlético Paranaense e Vitória, eu errei. Você não me falou, ou eu não anotei o placar do... E não veio falar que você falou 2-2, não. Não, ou 5-3 com Vitória. Faltou por Vitória, placar. Cara. Vai se ferrar, vai ficar um pontinho aqui aí. Eu não sei colocar, agora meu. O Náutico. Eu vou fazer essa correção aí para o próximo programa. Beleza. Vai estar certo esse negócio. Tá? Mas na conta, 6 pontos para mim, até então 2 para você. Somando isso, nós temos aí 77 contra 46. Pelo menos uma coisa tem que ficar feliz. Falar em ficar feliz. Se o time de campo não nos agrada, o time de futsal é diferente. Agora há pouco acabou o jogo lá no Parque São Jorge entre o Corinthians e o Jaraguá, eu ia falar Jaguará, o Jaraguá de Santa Catarina, terminou empatado. E como o Corinthians tinha ganhado um jogo de ida lá em Santa Catarina, o Corinthians avançou pela quarta vez. Seguida na semifinal da Liga Futsal. Vamos ver aí se a gente consegue levantar o caneco esse ano, diferente do que a gente possa esperar dos jogadores de campo. Jogar no campo. Cara, deve ter nego lá com vontade, viu? Pelo menos não isso. Não tenha dúvida. Agora, voltando a falar do Mãe de Ná, acho que o ponto perdido que mais doeu aí foi o Náutico. Quem diria, cara, Náutico ia meter 3-0 no Coritiba. Mas tudo bem. pior que eu não pude nem tirar sarro dos caras daqui. Não tem jeito, né, cara? Não... Cara, o bom hoje no emprego, rapidamente falando aí, foi o seguinte. Corinthians, beleza, levou 4. Coxa perdeu. Atlético Paranaense perdeu em casa. Bonito ainda, né? 5-3. Ou seja, a grande maioria do pessoal que trabalha comigo. Mas tem Bambi também lá, não pôde falar nada. E tem Santista também, não pôde falar nada, cara. Ficou todo mundo olhando pra cara do outro. Todo mundo com dor de cabeça. Até teve atleticano, veio querer tirar sarro, tirar onda lá. É, porque pizza portuguesa. Eu falei, cara, vai fazer uma comidinha baiana lá que você ganha mais. E o Paraná sobe? Puta, eu acho que sobe, hein? Paranazinho, acho bom, que sobe, cara. Vamos lá, então. Vamos pra 25ª rodada do Troféu Mandiná. O jogo entre Criciúma e Atlético Mineiro vai dar 1-1 esse jogo, foi, cara. Ele já aconteceu. Então é. É um jogo a menos um pra jogo você a menos pontuar. Pra eu pontuar, filha da puta, mas eu diria que esse jogo foi 1-1. Então pode, eu também diria. Pode você botar quer colocar três bônus aqui pra cada um. Você quer mesmo? Coloca, não vai, a diferença vai ficar a mesma. 3 pontos pra mim, 3 pontos pra você. Pelo menos eu não vou, vantagem pelo menos eu não vou tirar 0. Porque o último foi quase. Amanhã, cara, teremos um jogo amanhã. Já treinando pra Série B. Ponte Preta e Náutico treinando, jogando na terça-feira. Jogo em Campinas. Pô, deixa eu te perguntar uma coisa. Onde é que foi esse jogo aí do Criciúma e Atlético Mineiro? No Heriberto Hills. Heriberto Hurst, no querido estado de Santa Catarina. E vamos lá então, Ponte Preta e Náutico, seu resultado. 2-1 para Ponte. Acho que a Ponte vai ganhar de 1-0. Grêmio. E não estamos acreditando no Náutico, hein? Mas eu acho que foi só uma falha. Grêmio Atlético Paranaense na quarta-feira, 7:30, lá em Porto Alegre. Cara, esse jogo vale 6 pontos, hein? Vale a vice-liderança. Eu acho que o Grêmio ganha de 1-0. Vai dar 1-0 Atlético Paranaense. Cruzeiro e Portuguesa. Ah! Caramba! A gente falou que ia tentar fazer programa sem pausa, mas eu não tinha analisado os jogos, hein? 2-1 Cruzeiro. Eu vou falar 2-0. Olha, clássico, na quarta-feira, às 9 da noite. Fluminense e Botafogo no Maracanã. Começou a queda do Botafogo. 1-1, eu acho que o Fluminense acho que vai ser empatado. Vai ser empate também, 1-1. Não vou cravar a vitória do Fluminense nesse jogo não, porque acho que não vai virar. Vitória e Goiás na quarta-feira também, na Bahia. Cara, embalado pelo jogo, eu acho que dá 2-1 Vitória. Esse jogo vai ser 2-2. Quase falei isso. Em Mogi Mirim, casa provisória de um time que não tem casa. Corinthians e Bahia. Puta que pariu. E aí? Ó, eu vou acreditar no meu amigo Sheik. 2-1. Eu vou acreditar no meu amigo Sheik também. Vamos voltar às goleadas. 1-0 Corinthians. Bom demais. Qualquer um que acertar. Ainda aqui, na quarta-feira. Na sua terrinha querida, Coritiba e Flamengo, às 9h50. Coritiba e Flamengo, diga lá no Couto. 2-0 Flamengo. Acho que o Flamengo vai ganhar de 1-0. Na quarta-feira teremos outro clássico, só que aí é um clássico paulista. Sansão, Santos e São Paulo, no litoral. 1-0 São Paulo esse jogo. 2-0 São Paulo. 2-0 São 2-0. Paulo. E o único jogo de quinta-feira, Vasco e Internacional no Rio de Janeiro, às 9 da noite. Que draga, 0-0. 0-0? Eu acho que o Vasco vai tirar 3 pontinhos do Inter aí. 1-0 Vasco. Fechamos a 26ª rodada, com jogos no sábado e no domingo. A gente começa pelo sábado. Botafogo e Grêmio no Rio. Seu placar. Peidou? 1-0 pro Grêmio. pela boca. E não roteia, que eu tava imaginando o placar. Eu acho que o Botafogo vai ganhar esse jogo 1-0. São Paulo e Vitória no Morumbi às 9 da noite. 2-1 São Paulo. 2-0 São Paulo. Domingo, já pulamos pro domingo. Dois jogos apenas aí no sábado. No domingo tem Flamengo e Vasco no Maracanã. Jogo interessante. 1-1. Eu acho que o Flamengo ganha, cara. 1-0 Flamengo. Internacional e Fluminense. Inter e Flu. Cara, eu acho que dá 3-1 pro Fluminense. Caralho, eu acho que vai ser 0-0. A gente tá errando a maioria? É, vai fazer que nem peladas na net. 48-2. 48-2, pode botar aí, é o meu placar pra Náutico e Cruzeiro. Mas 48 não, pro Cruzeiro, diga-se de passar. Eu você tô, não tá pode falando colocar. Coloca. Você quer que eu coloque isso, cara? Você tá ligado que você pode acertar o vencedor, meu placar. Olha, não vai acertar. É o campeão. Tem brasileiro. Certeza? Tá bom, 48-2. Então tá bom. 3-0 pro Cruzeiro, beleza. Cara, eu deixei 48. Eu tô falando, que absurdo. Clube Atlético Mineiro e Corinthians. Olha só. Perdemos o jogo aqui pros reservas. 2-0 lá. E vão pra lá numa fase difícil. Ou seja, vamos perder de novo. 2-0 pro Atlético. E eu acho que esse jogo vai ser a continuação da escalada. 1-0 Corinthians. Não consigo votar. Já que eu votei 48 pro Cruzeiro, eu não vou falar que o Corinthians vai perder nem fudendo. Vou torcer sempre. Clube Atlético Paranaense. Olha só, claro, você não vai assistir o jogo do Corinthians. Vai tomar no seu cu. Clube Atlético Paranaense e Curitiba. Olha só, cara, esses times ainda se enfrentam. Eu só me lembro quando eu morava em Londrina que a única coisa que a gente ouvia falar de futebol na Globo era Atlético e Curitiba. Seu placar para esse jogo? 2-0 pro Atlético, eu também acho. 2-0 pro Atlético é o jogo que os caras vão carimbar, assim, que eles subiram então numa fase bem melhor que o Coxa, que tá seguindo aí o Botafogo, né? Ou o Botafogo tá seguindo o Curitiba também. Bahia e Ponte Preta, 6:30 no domingo, lá na Bahia, lá em Salvador. 1-0 Bahia, 1-0 Ponte Preta. Goiás e Criciúma, em Goiânia. 2-2? E eu acho que vai ser 2-0 Goiás. E Portuguesa e Santos. Não sei se é aqui em São Paulo, não sei se é no Mato Grosso do Sul. Não sei. 1-0 pra Luzinha. 1-0 pra Luzinha? Cara, eu acho que esse jogo vai ser 1-1. Feita a tabela, imaginar. Todos os jogos anotados. Todos os jogos, né? Não ficou nenhum em branco. Tá, depois nenhum não vai falar branco. Que eu errei o resultado aí de Náutico e Cruzeiro, hein? Tá, eu vou ouvir, depois eu arrumo no próximo programa. Sim, eu o Cruzeiro falo ganhando de 48, nós vamos. Eu vou mostrar a narração de todos os gols aqui no programa. Puta que pariu. Você faz depois da tabela imaginar. Programa especial com 10 horas de duração. É melhor, eu vou fazer questão de narrar os dois gols do Náutico. Fechou. Fechou, é então. Dica, então é isso, meus queridos. O programa hoje foi tenso. Eu não tinha outro ânimo para poder fazer esse programa também. Não tinha outra forma de querer ser mais legal. O Corinthians tá uma merda, mas a gente espera que o que aconteceu ontem tenha sido o momento da virada. Porque a gente sabe que o Corinthians é muito mais do que isso. Certo? Com certeza certo. Vamos ver se eu erro o placar do final de semana. Tomara, cara. Tomara. Você vai ser muito xingado. Pode ter certeza. Pode xingar. Eu vou deixar. Pode ter certeza disso. Então é isso, meus queridos. Um abraço e até o próximo programa. Abraço e até o próximo, galera. Falou. Valeu.